aquele jovem tinha um sonho: tornar-se rei. Era um grande sonho. E ele disse: meu Deus, eu quero me tornar um rei. Me dê uma visão que me mostre como. E de uma maneira tremenda, surgiu diante dele um ser resplandecente. Ele disse: para se tornar rei, siga em frente, mas não perca tempo e jamais volte atrás. E corra, porque o tempo é curto, e no final do caminho acharás a coroa e o reinado. E a visão desapareceu. E ele, entusiasmado com aquela orientação espiritual, levantou-se imediatamente e seguiu em frente. E continuou caminhando, até que encontrou algumas pessoas e disse: amigos, vocês podem me informar se o reino e a coroa que me espera é para a frente ou é para a direita? E começaram a rir. O quê? Coroa? Reino? rapaz, vai, continua aí. E zombaram muito dele. Contrariado, ele disse, incrédulos: deixa eu continuar. E foi em frente. E continuou procurando. Mas sempre que ele pedia informação a alguém, onde era o reino e onde estava a sua coroa, todo mundo ria e zombava, e muitos diziam: também estou procurando a minha, viu? Também estou procurando o meu reino. E ele continuou seu caminho, crente naquela visão, sempre pensando em prosseguir, nunca recuando, nunca desistindo. E continuou buscando. Mas ele teve que parar várias vezes para socorrer pessoas que estavam caídas à beira do caminho. Encontrou muita gente doente, muita gente perdida no vício, muita gente desorientada. Teve que parar várias vezes para consolar pessoas que choravam. Teve que parar várias vezes para socorrer quem estava aflito. Mas assim que ele resolvia o problema dos outros, ele continuava, porque parecia que estava chegando. Mas em muitas outras vezes, por causa da pressa, ele deixou para trás cegos, mancos, aleijados, ressecados, mendigos, pessoas desesperadas. E parecia que o seu caminho tinha se tornado obscuro. Parecia uma mata fechada. Ele se sentia perdido. Então ele descobriu que cada vez que parava para ajudar alguém, para dar uma boa palavra a quem estava aflito ou cansado, o caminho se esclarecia diante dele. E ele tinha ânimo para continuar e ir em frente. Por isso, ele foi parando várias vezes no caminho, para sempre socorrer os pobres e necessitados. E sempre o caminho parecia cada vez mais claro. Ele não percebeu que desta maneira estava atrasando muito, estava demorando. Mas quando ele parava para socorrer os outros, ou para dar uma boa palavra a quem precisava, ele se esquecia da meta de buscar o reino e uma coroa. Ele pensava mais naquelas pessoas sofridas e no prazer que sentia em ajudá-las. E todas as vezes que ele parava, se esquecia da sua meta. E ele também não percebeu que os anos foram passando. Os anos foram passando. Socorrendo os outros, ele não notou que os seus cabelos estavam ficando brancos, nem percebeu que as suas mãos estavam ficando velhas e enrugadas. Ele nem percebeu que estava mais magro e que os seus músculos estavam flácidos. Ele até se esqueceu que estava buscando uma coroa e um reino, mas o caminho estava ali cada vez mais vivo diante dele. E ele continuou, avançando e parando para socorrer os necessitados, até que ficou muito velho. E quando ele estava bem velho, encontrou um portal dourado que resplandecia à sua frente. E ele pensou: com certeza, encontrei o reino. A minha coroa está aqui. E quando ele se aproximou daquele portal dourado, ele viu mais uma vez aquele mesmo ser que tinha aparecido no início da sua caminhada. Mas agora aquele ser lhe era muito familiar e a sua aparência muito clara. E ele estava vestido com uma veste branca e resplandecente e tinha um cinturão de ouro à sua volta. E ele tinha uma linda coroa de glória na sua cabeça e os seus braços estavam abertos. E ele olhou para aquele homem que tinha corrido a vida toda atrás do reino e da coroa e disse: "Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me." E aquele homem então compreendeu que a sua coroa de justiça estava preparada pelo Rei dos Reis, e que o reino que ele iria possuir agora não era um reino da terra, não era um território do mundo, mas sim o reino de Deus.